Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Esquece que você sou eu. Agora aguenta, coração.

série. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é, é namora pelado. E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão e mexa o seu corpo, vai descendo até o chão. E jogue as mãos pra cima, bate na palma da mão e mexa o seu corpo, vai descendo até o chão. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é, é namora pelado. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é, quero ouvir, quero ouvir. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é, é namora pelado. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é, é namora pelado. Quem te vê passar assim por mim sabe o que é sofrer. Tem que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim. Me atormenta a previsão do nosso destino, eu passando o dia te esperar. Você sem mim não anda, quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, um alguém sem carinho, será sempre um espinho dentro do meu coração. Você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia. Tá difícil esquecer, tirar você de mim. Nos meus olhos dá pra ver seu adeus doendo assim. Não pensei que esse amor